Qual é, parceiro? Tô na finalidade aí, dou uma parada. Tem como tu liberar um papo de 20 conto pro amigo, não? Tô precisando mesmo poder comprar uma parada ali pra minha mulher, mano. Pô, pai, tá ligado? Mesmo que eu pudesse, eu não ia dar, não. Esse dinheiro aqui é da férias do jogo, não posso nem. Né, não posso nem derramar o dinheiro, não. Mas, pô, tua esposa teve aqui agora, ainda há pouco aqui, pô, me pedindo R$ 5 pra comprar o negócio do pão, que tu não chegou do trabalho ainda, coisa e tal. Agora que tá aqui me pedindo R$ 20. Pô, não vou te dar, não, pessoal. Leva a mão, não. Com todo respeito. Ligado? Olha, parceiro, libera aí. Não, porque liberar Precisando mesmo desses 20 conto, pode até pensar que é pra poder cheirar pó, mas não é não. Precisando mesmo levar uma parada pra dentro de casa, mano. o caralho. Não, foda-se, sem neurose. Vou liberar, não. Vou liberar, não. Tá ligado? Não me vê cheirando, não me vê fazendo porra. Seja bem-vindo ao inferno branco. Um passo pra desgraça. Mas vou logo avisando: esse passeio não vai ser de graça. O preço é a sua vida, choque. Cocaína, sinônimo de morte, é só um toque. Você não sabe, então vou lhe mostrar. Você se lembra daquele maluco lá? Sangue bom, eu sei, e o cara era DJ. Isso foi outrora, olha só o que ele é agora. Tá com a corda no pescoço, só pele e osso. Autoestima no fundo do poço. Perdeu o apoio dos amigos e da mulher que amava. Era montado na grana e hoje não tem nada. Vacilação, não tem perdão. Beco sem saída, sempre estendida a palma da mão. Pedindo cigarro, pedindo dinheiro. Sufocando os amigos o dia inteiro. Cheirou todas as peças que tinha. As dele, da esposa e da filha, tá craque em perder a linha. Pela cocaína, vagabundo comete os delitos mais absurdos. Se vacilar, tem o rabo e tudo. Ele tá no inferno branco e é difícil sair desse mundo. O diabo sorri no escuro. Bagulho do cão, bagulho do cão. Transforma sangue bom em vacilão. E aquela mina de futuro promissor, toda gostosa, desfilava na escola e só acabou. Pode crer, mandou a vida de ralo e o que foi que sobrou. Agora que é tarde, se arrepende da merda que fez. Virou rainha da sugada por um pó de três. Cada um tem sua vez. Se tô pranchado, mama já. Autoestima também no buraco. No quarto, fica de quatro da bunda. Mama, diz que me ama enquanto eu tiver grana. Tudo pelas cinco drama. Inferno branco, drama. Dinheiro some, pó, acaba ela rala da cama. Perdida, fudida, já não sabe o que fazer. Banguela, magra que nem um palito. Choque, você tem que ver. Chega em casa pancada no fim da madrugada. O pesadelo de sua tia não acaba. Queria vê-la na escola, formatura, de bíblia na mão, joelho no chão, pedindo ajuda. Infelizmente nada muda. A rua continua a rua, realidade é dura. A mina foi de pedra 2 anos à frente. Corpo sendo velado, cemitério lotado, muita gente. Não foi na mão de polícia, não foi na mão de bandido. Fim de carreira na ausência do preservativo. Bagulho do cão, bagulho do cão, bagulho do cão. Transforma sangue bom em vacilão. Meia-noite, o crime é de tensão. Baixa o volume da televisão. Quero ficar na escuta, é o papo que ele dá pra mina. Enquanto observa a greta atrás da cortina. Pancadão de cocaína não presta serviço. Fica na mancada, dispensa marisco. Corre risco, mas ele não liga pra isso. Pancação, neurose, o belengue é mais forte, choque. A mina foi embora do hotel, ele nem percebeu. Tava amando o papel. Inferno branco é cruel, cobra cara sua entrada. Começou às 11, já são 5 da madrugada. Pega nada, quando amanhecer vai pra casa. Bem ou mal, a coroa o aguarda. Assim que ela marcar vai rodar, vídeo cassete. Cadê a bolsa? Já recebeu INSS. Esquece do remédio das compras do mês. Jurou não fazer isso outra vez. O diabo no cangote zoando, sorrindo. Ele tá resistindo, mas vai acabar sucumbindo. Dito e feito, pega a grana e volta pro belengo. Corou em casa no maior veneno. Cocaína, bagulho do cão. Transforma sangue bom em vacilão. Ladrão varal, piranha homicida. Atividade pode ser sua vida. Macarrão sou cria, mandando a realidade. O papo já foi dado, agora é com você, compadre.